felicidade meu Senhor me deu, quando lá no céu meu nome escreveu. Por isso eu canto, muito feliz sou felicidade meu Senhor me deu, quando lá no céu meu nome escreveu. Por isso eu canto, muito feliz sou escreveu. Por isso eu canto, muito feliz sou eu.